Testa para o nível 080 na chegada. Ajuste o altímetro no 09. Testa para o nível 080, altímetro no 09 na chegada. Voo no 804, autorizado a final do procedimento LSX-Way. Testa para 2100, altímetro no 09. Reporte estabilizado. Desce para 2.000 pés, 1.0 no ajustado, é para estabilizado, está em elétrica no 0, gol 1.804. Gol 1.995, desce para 3.000 pés, altímetro no 0, 1.1. Voo 995, reduz a velocidade 2209. 3597, autorizado descida para 4.000 pés, altímetro no 09. 4.000 pés no 09, 3597. Voo no 75, desce para 5.000 pés, altímetro no 09. 5.000 no 09. O 1607, controle de Salvador, sem identificação, desça para 6.000 pés na chegada bom, ajuste o altímetro no 09. 35 no 7, reduza a velocidade 2, 2, 0, 9. 220 reduzindo, tá 35 no 7. Gol 1995, reduz velocidade 1709, está autorizado a final do procedimento PLS X-ray, chama 0, desce para 2 mil pés, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil pés, reduz para 1709, autorizado PLS X-ray, gol 1995. Carro 70, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 070 na chegada a Mari, altímetro no 012. Gol no 804, completa a final do procedimento elétrico, altímetro agora no 012, torque 1 no 8, décimo 9. Gol 1804, estabilizado, NF só 0, Vitor Mike Charles tem a pista, Vitor. Vai final, posição 1809, altímetro agora 1012. 1012 ajustado, chamar na 2, até breve. Torre Salvador, bom dia, gol 1804, estabilizado, NF está 1-0, tem a pista, Vitor. 1804, ajuste altímetro no 0, no 2, autorizado ponto pistão no 0, vento 0, 1-0 grau, 0-2 nós. Apenas para confirmar, embaixo é travado? Afirmo, embaixo travado, livre posição no 0, gol 1804. Autorizado a final do procedimento LF 310, reduz a velocidade 1709, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil pés, reduzindo 160, autorizado, reporte estabilizado, até 35 no 7. Gol no 705, desça para 3 no pé, altímetro no 092. 092, no 795. Estabilizado, gol 995. Gol no 995, completa final, turno 1 no 1 8, décimo 9. Gol no 995, gol 995. Sou Salvador, bom dia, gol 995, estabilizado, 2.700. Gol 995, muito bom dia, o ajuste no 012, reporte baixar travado, número 2 para pouso. Gente, já está baixar travado, 1012, gol 995. Gol no 607, desça para 4 mil pés, altímetro no 012. 4012, 607. Essa carga 670 desça para o arquivo, meu bem. Altímetro no 092. Fogão 904, sala 41, na linha direita. Estamos em sala 121-219. É, vai lembrar direito, 219, ficou 1804, bom dia. Alô, Salvador, bom dia, Gol 1804. Eu vou abrir na sua escuta. O Rio está livre via. Dindo Gol está livre até antes da Juliette. E após Juliette, ingressa para o portão 3. Está autorizado até o 3, Alfa e Juliette. Está autorizado até o 3, Alfa e Juliette, Gol no 804. Afirmativo, comandante. Obrigado. No 8900, bom dia, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 060, uma chegada bom. Ajuste o altímetro no 092. Estabilizou, tá 3597. Completa final, torre 118, decimal 95. Gol 1705, autorizado a final do procedimento LF2, desce para 2 no pé, reporte estabilizado. Autorizado final do LF2, desce 2001, normalista, 7575. Nossa carga é 570, reduzir a velocidade 2209. Salvador, bom dia, até 3597, baixou a externa. 3597, ajuste no 092, continua a aproximação, aguardando pista livre. Estou seguindo aguardando, até 3597. Gol 1995, no solo 44, livre direito, chame solo em 121, no décimo 9. Então, 219, bom nada. Alô, Salvador, bom dia, gol 995, pro. 995, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, bom 995. Canto 35 no céu, está autorizado o pouso, pistão no zero, o vento variável com dois nós. Está sendo autorizado o pouso não no zero, está 35 no céu. estabilizado, igual 1795. Torre, como com 1795. 1095. Gol 1607, autorizado a final do procedimento elétrico aqui, desça para 2 no pé, reporte estabilizado. São 35 no site, um solo 46, linha direita, se me solo em 121, décimo 9. Livrando 219, tá 35 no site. Salvador, bom dia, tá 35 no site, livro tá 35. 35 no 7, vai prosseguir via Alfa, Juliette, até o portão 11. Táxi com cautela devido obras na área remota do pátio 11. Ok, tá ciente. Alfa Juliette pro 11, com cautela devido a obras, tá 35 no 7. Mata, minha filha já vai fazer um 6 mil pra cima. Apesar mesmo, 70 desça para 3 no 100, altímetro no 0 no 2, sob vetoração, mantenha presente e pro limite o curso do localizador. Mantenha pro limite o curso do localizador, lá. 70 para 100. Correto. Confirma a frequência da torre e o controle 1795? 118, decimal 95. Ah, 1995. Chegou no 7 no 5, está final e bora chegando. 1-7 no 5, ajuste 1-0 no 2, está autorizado o pouso na pista 1-0, o vento 040 graus 032. Livre pouso, gol no 7 no 5. Firma. TAM 3171, autorizado 360 Guarulhos, conforme a rota do plano, decola 1-0, curva direita, da Eule da Bridge. Após bridge, Pesulu no meia, Bravo até o Zulu e após conforme. Controle 1 no 9, decimal 8. E aciona 5555. Copiou 360 disponível para Guarulhos, decola da 1-0 com curva direita após no perfil da El, plano em seguida Leda. E bridge, intercepta o Pesulu no meia até Belo Horizonte, 198555, TAM 3171. Correto, chame pronto, pushback, acionamento, 3171, confirma o portão? Tá no 0612. Sim, chame para posição. Obrigado. Passa carro 670 para o localizador, direita pessoa 060, desça para 217, está autorizado a final do procedimento LRT no centro. Direita 060 para o localizador, para 2000, autorizado o procedimento. Correto, sem tráfego na aproximação, meia dúzia de milhas, guarde 737. Completa final, sobre 118, décimo 9. Dois. Alfa Juliette para 02. Localizado no localizador, eu acho. É, completa final, guarda a transferência para todos. Salvador, agora chegou um pouco. 607, final do MEI, vai. Gol no 607, está autorizado o pouso de chama 0, o vento 050 graus, 039, o ajuste de altímetro no 0 no 2. Livre pouso, 1 no 0, gol completo. Rádio Santa Casa 6570, Torre Cuno, Cuno 8, décima 9, por favor. 7895, 4. Cuno 897, autorizado a final do procedimento elétrico, destino 0, contexto para 2 no pé, permanente alpímetro no 0 no 2, reponte estabilizado. Ok, autorizado, elétrico foi da 1 no 0, destino para 2 no, tomará estabilizado, pode contexto a 1. Espera, pô. General 9950, controle Salvador, sem identificação. Deixa para o nível 050 na chegada a Mari, alto mesmo 0102. Uno 607, sala 54, luz à direita, chame sola em 121219. Táxi via Alfa Juliette, táxi com cautela após o portão 612, devido obras na área remota do pátio, ok? Alfa Juliette, portão 9, com cautela. Alfa Juliette, com cautela após o portão 612. Salvador 3171612, pushback adicionamento. 612, aguarde um instante, aeronave da Gol vai taxiar a retaguarda. Coordene com a equipe de solo. Após passagem do Gol, chama pro táxi. Afirmativo, após o passagem da aeronave da Gol vai iniciar a chama pro táxi da 3171. solo 3570. A pista está livre até o pátio 3. A infraero informou posição 1-0 via Alfa Kilo. Alfa Kilo, posição 1-0 no pátio 3. Foi Salvador 897, vai passando Índia Serra, você foi travão. 1897, está autorizado pouso pistão no zero, vento 080 graus, 04 noite. Livre pouso, pistão no zero, 897 travão. Total 9990, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 060 na chegada.